para falar sobre essa necessidade de morte. Eu encontrei uma coluna no jornal, mês passado, que fala sobre... O título é Em Defesa da Morte, mas que fala de uma forma bem humorada sobre a questão da morte, que a gente, às vezes, fala, mas fala com bastante medo, né? Fala-se da morte com um certo respeito, até. E aqui, obviamente, é falado da morte física, da questão do corpo. E eu salientei alguns trechos da coluna para a gente pensar no que ele coloca e trabalhar essa questão dos nossos conceitos, que é tão importante. Ele diz num certo trecho, tudo começou numa conversa que ele teve, o autor da coluna, com um médico. Um médico trabalha na área de transplantes e lida muito com a questão da morte e da sobrevida. E ele pergunta, ele coloca assim, a morte, mesmo que a gente tente não pensar muito nela, ela está no centro da vida. Mas a vida se justifica pela morte. Ele cita, mais adiante, um livro de José Saramago, um escritor português, bastante conhecido, cujo título é As Intermitências da Morte. Nesse livro, ele coloca uma situação fictícia, onde existe uma sociedade em que as pessoas não morrem. Só que aí, dentro desse desenrolar, ele começa a questionar as situações que decorrem a partir dessa existência eterna física. Elas não morrem, porém, elas continuam envelhecendo. É o primeiro ponto que já nos alerta. Envelhecendo até o ponto em que as próprias pessoas, elas desejam a morte e as pessoas ao redor também. Porque quando a gente fala, e a nossa civilização, a gente busca no passado, de pessoas buscando a fonte da juventude ou a vida eterna, até a questão que existe de pessoas buscando o congelamento do corpo quando passam por um estado de doença, para que no futuro elas pudessem ser descongeladas e aí, através da descoberta da cura, continuar vivas. Ideias. Isso ainda na prática, obviamente, não existe. Mas, interessante o que ele coloca, a partir do processo de vida eterna, de vida sem fim, o envelhecimento continua acontecendo ao ponto em que a gente deseja a morte. Essa morte que hoje a gente parece que quer andar na direção oposta dela. E ele continua. A vida eterna seria no auge da nossa saúde física e mental. Aí seria bom, né? Aí seria interessante. Mas, pensando assim, ele continua, qual razão a gente teria para levantar da cama todas as manhãs? Qual seria a nossa motivação para o dia seguinte? Se você perdesse um dia, não perderia nada. Haveria uma quantidade infinita de dias para substituir aquele que se foi. Que urgência nós teríamos para aprender a amar, em melhorar como um ser humano, ou em construir seja o que for, se a gente pudesse fazer isso mais adiante. Mais adiante sempre, até perder de vista. Eu estava me lembrando que muitas vezes quando a gente se depara com uma situação de morte iminente, normalmente as doenças nos trazem essa sensação, quando o médico nos dá um tempo, um prazo, daí a gente pensa assim, é pouco tempo, não vai dar tempo de eu fazer tudo o que eu tenho que fazer. Porque a gente percebe que no tempo anterior, a gente fez, talvez não tudo, mas a gente fez muita coisa que não precisava ter feito. E aí o que precisa Agora a gente quer correr para tentar resolver. E aí realmente não dá tempo. Sem a morte, a vida seria uma sequência aborrecida de tempos iguais. Graças ao ponto final da morte, cada um de nós conta a sua história com começo, meio e fim, seja qual for a duração. De novo, falando de uma encarnação. É a beleza dessa história que nós, os protagonistas, estamos sempre mudando. Você já percebeu isso? Desde o nascimento até a morte, nós estamos em transformação. Não existe um único período de estabilidade na vida. Você está em permanente processo de mudança. A gente às vezes não percebe, né? Mas a cada dia, sempre que a gente tem contato ou com uma pessoa que através do relacionamento a gente aprende alguma coisa, quando a gente tem contato com um conceito novo que a gente coloca ele de frente com os nossos conceitos e muitas vezes a gente amplia os nossos quando a gente aceita a questão nova. Não que todo novo seja melhor, mas a necessidade que a gente tem de reformular, de sair daquele pensamento às vezes tão fechado que a gente tem, de poder olhar de uma forma diferente. Nós mudamos a cada minuto. E isso pode ser uma evolução ou uma decadência. Depende do tipo de mudança que a gente está fazendo. Alguns se tornam mais afáveis, mais tolerantes. E outros se tornam mais amargos e mais tristes. Mas isso só acontece porque você sabe que logo ali há um limite. Você sabe que a trajetória terá um fim. Só não sabe quando. O que é ótimo. Porque assim você pode se esforçar para que cada capítulo seja melhor do que o anterior. No final inesperado, você talvez tenha contado uma linda história. Depende de você. Eu nunca tinha pensado nessa questão, porque a gente trabalha muito na questão espiritual das reencarnações, do espírito que aprende sempre e que tem uma nova oportunidade num novo corpo para novamente aprender. As reencarnações, o objetivo é o aprendizado. Alguns até falam assim, não, mas é castigo porque lá atrás tu fez errado, então agora tu vai pagar. Não é isso, né? Na verdade, a gente tem a oportunidade de refazer. Durante a nossa própria vida, a gente tem várias oportunidades iguais a essa. Bem menor, na questão de tempo. Porque todos os dias a gente pode refazer. E quando a gente fala dessa questão da morte, ela é extremamente necessária, não só por causa desses pontos de vista que ele colocou. É extremamente necessária, porque a gente precisa voltar para muitas vezes aprender algumas coisas que a gente não está conseguindo fazer aqui e aí retornar e tentar aplicar esse aprendizado. Aqui é a escola, aqui é onde a gente faz a prova, que a gente demonstra o que a gente realmente já aprendeu de verdade ou não. Essa questão de medo que se tem, talvez seja algo que move dentro da nossa consciência, que nos dá a impressão de que a gente, no fundo, a gente sabe que a gente não está conseguindo fazer bem feito a nossa tarefa, né? Aqui nesse momento. A gente vai empurrando as coisas, vai fechando um olho, vai deixando a vida passar, para que no momento, de repente, derradeiro, a gente faça tudo que não foi feito. Tente deixar tudo zerado. Às vezes não dá tempo. Até como ele coloca, né? A gente nunca sabe a hora. E isso é bom. É bom porque, de repente, isso deveria nos motivar a todos os dias tentar fazer o melhor naquele momento. tentar não deixar para depois, para amanhã, as tarefas de hoje, as organizações, os entendimentos, a nossa relação com o próprio Deus, que é tão confusa, que a gente acha que Deus está determinando o nosso destino, quando na verdade Ele determinou as leis rígidas para todos, é igual para todo mundo. Essa questão de destino a gente vai traçando a cada momento, através de cada escolha que a gente faz, a gente vai pendendo mais para um lado ou para o outro. E dependendo do lado que a gente escolhe, a gente vai recolhendo aquilo que tem ali. Então é interessante, né? A necessidade, a própria matéria, ela não é eterna, nada material é eterno. Qualquer matéria, por mais dura, por mais rígida que seja, ela sofre a ação do tempo. Aqui, dentro do nosso planeta, é assim que funciona. Tudo se transforma. É essa palavra, não é morte, é transformação. O que deixa de ser, abre espaço para a criação de algo novo. Mesmo materialmente. Espiritualmente, então, muito maior. A gente coloca, e outro dia a gente falou sobre isso, a gente pega todos os ensinamentos que a gente tem ao longo da história e tudo que a gente vai descobrindo hoje, às vezes são formas de entendimento diferente sobre a mesma coisa, que uma vez se lia e não se entendia de que forma que as coisas aconteciam. É por isso que toda a mensagem de Jesus, a gente sempre bate em cima disso, ela é atemporal, porque passam milênios e ela continua em pé, falando a mesma coisa e tendo sustentação naquilo que ela fala. Quando ele diz que muito mais importante é o que a gente realmente faz e não o que a gente tem, é para nos perceber que de repente nós temos que mudar os nossos focos. Eu citei antes de que às vezes a gente percebe ao longo da vida que todo o tempo que a gente percorreu até ali, a gente gastou 70% da nossa energia em coisas desnecessárias. Que se a gente não fizesse, não teria mudado nada. É esse o sentido do desnecessário. Que se a gente não fizesse, não ia repercutir em nada. É uma ilusão que a gente tem de recolher. De recolher e atrair para perto de nós coisas que não nos mantêm vivos. Talvez a coisa mais importante que todos nós já sentimos em termos de real existência é quando a gente consegue fazer alguma coisa por alguém. Quando tu faz verdadeiramente alguma coisa em auxílio de alguém e tu percebe nesse alguém a felicidade, o reconhecimento, tu nota ali a verdade. A verdade, muitas vezes, no caminho. É esse o que eu tenho que fazer mais. Mas no outro dia a gente parece que é puxado de volta para dentro de nós mesmos, dentro do nosso ego, do nosso eu, que pensa primeiramente na minha satisfação, ao invés dessa questão mais ampla do que realmente é a vida. Tem muita matéria para a gente falar sobre isso. Semana passada a gente falou também sobre morte, por ser dia de finados, sobre algumas formas de conceito, de entendimento, porque a gente acaba sofrendo presos em ideias que já não cabem mais. Então, não são as coisas que vão mudar, são a nossa forma de entender elas. É isso que vai fazer a grande diferença para cada um de nós, a nossa maneira de relação com o mundo exterior.